Oi, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje fala sobre como separar a fé dos sentimentos. O amor de mãe é algo tão grandioso que faltam palavras para descrevê-lo. Embora saibam disso, os filhos não conseguem medir a extensão desse amor. Tamanho é o amor, assim como tamanho é a dor quando o filho sofre. Muitas vezes, não bastasse o problema do filho, a mãe ainda precisa enfrentar julgamentos, palavras negativas, o descrédito diante da esperança que abriga na luta pelo filho. Não é nada fácil, e nessa batalha a maior luta é manter-se firme na ação de sua fé. Como separar os sentimentos da fé? Imagine-se um campo de batalha onde o adversário não para de atirar e muitos estão sendo feridos. O que você faria? Ficaria chorando pelos feridos ou partiria para cima do adversário, lutando com todas as suas forças para acabar com ele? Se a sua escolha foi ficar chorando, então você certamente será mais uma vítima do mal. Estando cabisbaixa, triste, perderá o foco, tornando-se um alvo fácil para seu inimigo. Por outro lado, se você escolhe lutar porque sabe que pode vencer, se confia plenamente em seu general, quem fugirá de você é o mal. Na hora da guerra, é preciso lutar pela vitória. Vence quem olha para o alvo. Da mesma forma, no exercício da fé no Senhor, é necessário olhar para aquilo que cremos que dele podemos receber, ignorando as emoções que só nos fazem sentir como as piores pessoas do mundo. Sem fé, é impossível agradar a Deus, e a verdadeira fé não desvia do alvo. Saiba que, se por vezes falhamos como mães, quando a paciência falta, o estresse aflora, nada disso importa. Mantenha-se firme e caminhe adiante. Lembre que está um campo de batalhas. Não vencemos por sermos perfeita, mas pela fé, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Firme, guerreiras, vamos em frente.